eu tenho certeza. Bora sim, ó. Se beber deu trabalho. É cheque. Vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. Bora viajando no banheiro, cair na água, meu irmão. É que a saudade hoje veio de galera. E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá fazendo é fazer uma besteira. Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal à saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal à saúde. Eu tô no fundo do poço, bebo de guti-guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Parceiro Jaime, a sua primeira dama. Obrigado pela moral hoje com a gente aqui no Balneário Tio Pedro. Obrigado, minha irmã. Banda 007. O nosso hino chega desse jeitinho, assim, meu irmão. Já me cansei de lutar pelo seu amor. Você não me leva a sério, não merece quem eu sou. Só vim aqui pra te avisar, fim de semana começou. Vou curtir com a galera, não sei onde. Fala pra mim, pra onde você vai hoje, no Tio Pedro? Vou curtir junto com a GDC. Aqui no Balneário Tio Pedro. Aí quem toca pra ti, meu irmão? DJ Ivan Master vai fazer acontecer. DJ Ivan Master vou encontrar e curtir com a GDC. Ouvindo as melhores aparelhagens do Pará. DJ Ivan Master vou encontrar e curtir com a GDC. Ouvindo as melhores aparelhagens do Pará. Felipe Meirelles, da FM Produções. Sistema de som. Já me cansei de lutar pelo som. Meu amor, você não me leva a sério, não merece quem eu sou. Só vim aqui pra te avisar, fim de semana começou. E aí? Vou curtir com a galera, não sei onde, só sei que vou. Banda 007. Assim, desse jeito, vai. Quase que acaba tudo. Quase que o nosso amor escorre pelo ralo. A seu mão falou que a raiva tem explicação. Que é quase a metade de um coração apaixonado. Do que sobra um terço é ciúme. E o resto é amor que você não assume. Já que é assim, um pego minhas roupas, vou juntando os trapos. Se me pega no braço e aí, eu fiz amor, não fiz a mala. Marcelo Gibson, Rafael Pitbull. Não briguinha de nada. Galera da Mega Fúria Hi-Fi, obrigado pela moral, meu irmão. Amor, não fiz a mala. E aí? Descobri toda a nossa raiva em mordida digital. Eu fiz amor, não fiz a mala. Uma briguinha de nada era o que a gente precisava. Eu fiz amor, não fiz a mala. Amigo 02. Descobri toda a nossa. Aí do Perturba Saúde. Com a gente, pode crer. Amor, não fiz a mala. DJ Ivan Master, o comandante da saudade. E quando ele toca, você recorda de verdade. Não, não, não, não quero mais saber de você. Bora girar saudade assim, meu irmão. Todo amor que eu sentia por você acabou. DJ Ivan Master. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Valeu, tio Pedro, a gente vai tocando tudo. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Bora, Pitbull. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. E aí, como é que é? Oh, oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. DJ Van Master. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode escrever, pode escrever. A próxima vez, viu, Emerson? A gente vai organizar tudo pra divulgar nas redes sociais, é claro. Tem uma foto bem bacana aqui do balneário. A gente postar lá pelas redes sociais. Aí sim, meu irmão. A gente vai trazer a galera pra cá. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. DJ Ivan. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh, eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem, pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Aí será muito tarde. E o Baster toca assim, meu irmão. Isso é mais ou menos assim, quarta-feira, na quadra do Lá Mais Cedo. Triste viver neste mundo errado e sem fé. Com tantas coisas acontecendo, sem ninguém saber porquê. DJ Ivan Master. Ninguém mais sabe dizer pra onde o mundo caminha. Domingo tem aqui de volta no Balneário Caínágua. Muita gente já não. Na verdade é assim, é todo domingo. Tem aqui no Balneário Caínágua, música ao vivo pra galera. Também tem DJs convidados, é claro. Você é o nosso convidado pra curtir o Balneário Caínágua, meu irmão. É todo domingo, aqui na primeira ponte, velho. E do ladinho dela. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Pra que rezar tanto à noite pedindo a paz? Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz. Não adianta dizer que tem fé, sem saber em quem acreditar. Se não existir amor em seu coração. Bora, Jack, bora, Gusino, saudade. Aqui no Balneário, tio Pedro. Hoje o Master vai tocando, depois o Emerson volta e bota pra cima. De ler logo cedo em tantos jornais. Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar. Toca DJ Ivan. Sabemos que perto de coisas assim, nada somos se não fosse a nossa fé. Saudade. Tenha esperança, acredite em alguém, em Jesus de Nazaré. Fala pra mim qual é a parada, meu irmão. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Bora viajando assim, chupada! E é claro, gravando o nosso CD ao vivo, hoje no Balneário Caínágua. O Master vai tocando assim, depois chega o Emerson consagrado. Domingo é aniversário dele, né, Emerson? Me convida. Hoje, meu amor, de novo. Quero te encontrar. A noite noite vai ser nossa e com você quero ficar. E... Simbora, Ivan! Dia 19, hein, Maninho? Aniversário do Emerson Sagrado. Lá na Ilha do Buoca. Que ainda te amo. E a Paralhagem vai tocar o Parasol e o Turbo Sol por lá, com certeza. E o DJ convidado é o DJ Eduardo. Meu parceiro Ivan Master. DJ Rafa Batidão também lá do Barão Vermelho. DJ Mascote também do Vibração. Quero te encontrar. A noite vai ser. Tô ligado, tô ligado. Com você, a lancha vai estar aí no Paracuri, aí na ponte do Paracuri, às 3 horas em ponto, pra levar a galera, amor, e trazer só de manhã na segunda-feira, rapaziada. Aniversário do Emerson, maninho. Forte abraço também, parceiro Adailton. Ele e toda a família Bahia. A Barbie do Paracuri, moleque, acabou de chegar. Abração. Simbora! Meu parceiro Luiz também, com certeza. Bora, Cláudio. E o Carlinho, hein? Oh, oh, hey. Toda a comitiva da Roda Paz. Alô, Everton. Abraço, Emerson, meu maninho. Ele falou que vai no meu aniversário. Hoje, meu, só quero ver. Quero te encontrar. Meu parceiro Jaime. Ele é só a patroa Paula também, com certeza. Nossa, abração, viu, maninho? Obrigado pela vinda. Bora, Ivan! Mete ficha, viu, maninho? E bora, Doquinha? Meu amor, pra te contar que ainda te. Falada é seguinte, meu patrão. Pegue a patroa e vá pro salão. Quero ver o senhor dançar isso aqui, ó. Agora você vai dançar, vai lá, vai lá. Saudade, vai! Deixa, deixa, deixa, Emerson. Deixa, deixa, deixa eu botar na sua boca. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Saudade, o Master toca assim, ó. Vamos, vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Já nos provamos que um sem o outro não vive. Tudo que aconteceu é melhor esquecer. Porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. DJ Ivan Master. DJ Ivan Master. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. mais. E aí? Quem sabe agora dá certo. Quarta-feira, nosso encontro é na quadra do Damascena. Vamos. Supremo Cruzeirão. Buscar a felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Sabemos que não podemos ficar separados. Parceiro Diego também, neném. Meu amor, um abraço com muito carinho. Que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Recordando. Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita. DJ Ivan Master. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Nosso amigo Mário Vittar, ele que veio lá da... Veio lá da Maria Aguiar. Nosso amigo Vital, obrigado pelo carinho, obrigado pela moral, meu irmão. E o nosso amor recomeça mais quente do que antes. Tá curtindo saudade aqui no Chupeta, assim, Gumaste, vai. Você se entrega pra mim sem ter hora certa. DJ Ivan Master. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. O Emerson e seu filho hoje disse que olha. Acho que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. Acho que tudo que a vida pode me dar. Vou viajar na saudade assim, ó. DJ Blue Master detonando muita saudade pra galera. Que pai é o que cria. O amor que a gente faz. Parceiro Jameson, parece Rafael Pitbull, que o mundo, por ali, só na mãe. Só de paz, que tu e eu. Bora recordar. Fico sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim, também não vive jamais. É amor sem fim, entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Parceira Pertuba, no Pertuba Sound com a gente. Pode crer, ele é sua primeira dama. DJ Ivan. DJ Ivan Master. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem te ver. E bate uma saudade, um vazio. Bora viajar na saudade, assim, assim que eu gosto. Não, não vai embora. DJ Ivan Master. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria. DJ Ivan Master. Me perder de novo, doce paixão. Não. Não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria me perder de novo, doce paixão. Não suportarei ficar longe de você. já sofri demais, já cansei de lhe perder. Balearo cai na água, vem. Eu virei tanto. Vem pra cá, vem comigo. Vou seguir seus passos. Vou pegar. Um abraço, nosso amigo Balearo. É, Odaco. Vou fazer o táxi com a gente, Barigrê. Vou fazer de tudo pra não me perder. Um abraço, amigo velho. Ele é sua esposa. Com a gente pra lá e pra cá, meu patrão. Vai. DJ Ivan, você está com o DJ Ivan Master. Hoje aqui no Tio Pedro, bora pra cima, vai. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre de olho aberto. Parceiro Juninho do Comércio com a gente. Um abraço muito carinho aqui do Master. Lhe tirar de mim. Se eu vacilar, vivo sem você. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. Dos canalhas do comércio. Não vou dar bobeira pra não lhe perder. DJ Ivan Master detonando muita saudade pra galera. Então assina a saudade, vai! Olá, DJ Ivan. DJ Ivan Master. Eu ontem fui em contra com meu bem. Saudade, a gente vai tocando. Eu ontem fui rever o meu amor. DJ Ivan. O tempo passou. Meu amor, eu ontem fui em contra com... Parceiro Diego, ele e o Everton também já com a gente. Eu ontem fui rever o meu amor. Bora, Rafael Pitbull. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Seria ao vivo no Balneário Tio Pedro. Pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. O Emerson. Eu sou seu amado. E agora? Amante, amigo. Finais de semana ela fica comigo. Só me ajuda então. Ela casou porque de tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Não casou comigo porque eu nada tenho. Também já com a gente. Nossa vida. A Barbie da Roda Paz, é. Tu é doido, é. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor. Salve DJ, a DJ, nossa DJ, Ivama. DJ Ivama, DJ e DJ Ivama. DJ. Gostou, bebê? Gostei, gostou. Gostoso, alô, William! É com a gente, um abraço, muito carinho. Te quero demais. Ele já falou que vai pro aniversário do Emerson, pode crer. Gostei, gostou.